5, reduzindo para aproximação, chama torre em 18.95. Confirmação autorizada? Reduzindo para aproximação, mesmo calcular que em 3 minutos você estará à próxima cabeceira. Eu não entendi, foi autorizado ou não? A torre Salvador solicitou que o senhor reduzisse velocidade para aproximação e chamasse a mesma em 118, decimal 95. Ok, reduzindo. Oceaner 6225, prossiga. Está autorizado o procedimento, confirme. Sistema liberado aos 4:05, daqui a 1 minuto e meio. Se eu conseguir aproximar 1 minuto e meio. Entendi, está iniciando então. Descendo para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Alô, o voo 1961, para de destaque, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Campinas, GOB 1113. 5973, apenas ratificando, o programa espera sobreposição ETAP, nível de voo 070. Ok, está programada ETAP descendo 070, 5973. Começando o vários até o ponto de espera da 10. 114, 118, 95, manda pronto, tela 6. Ou 1-9-1. 4-5. Tente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 7. Estamos à frente da aproximação da lógica. Mais uma. Mais uma, por gentileza. Dona Guarda, o minuto, aeronave da Gol foi autorizado o táxi até o ponto de espera da 10. Aguarde autorização. Aguarde autorização para 360. Desça para 2 mil pés, autorizado LSFG, reporta no localizador. Parabéns, desce. O piloto é 3-8-6. Só com referências, histórias, pode ser para 1.700. Sim, desça para 1.700 pés, reporta estabilizado. Portarela. Bônus 093, abandona espera sobre a posição Bonf, desça para 4 mil pés, informa ajuste no 014. Federal 972, descent flap level 050. Roger, descent to 050, Federal 972. We are in bound course from the holding. Maintain holding. Please, leave holdover at the top intersection and the continue at the approach by arrival by direct to ETAP. Roger, leaving the holding pattern, direct ETAP intersection, descent to 050, 09972. 972, please maintain 200 knots. 200, reduction. Tax. Autorizado, forma taxa da 3601. 1895, tá. 3896, bom dia, senhor. Bono 093, autorizado direto pro do Índia Serra. Direto Índia Serra, Bono 093. Cabeceira 10, gol 961. Bono 093, desça para 2 mil pés, autorizado ILS e reporta no localizador. 2 mil, reporta no localizador. Federal 972, vector for sequence, turn left heading 020. Your limit is localized course, number 3 at approach. Roger, left turn heading 020, limit is localized course, Federal 992. Federal 972, distance maintained 3000 feet, 281014. 3,000 feet, 104, 09972. Descida para o 759, ciência, autorizada descida para o 050. 5973, a gente atingindo 070 na... 5973, ciência, desça e mantenha o 0620. Ainda a gente espera sobre a posição interna, aguardando instruções do controle. Ok, 067. Estou no 093, desça para o meu 1.700 pés, o ajuste no 014. 1.700, voo 093, redução para 1.809. 180, reduzindo. Nove decolou 49, controle no 208. 208, obrigado. 3896, check-train, livre pouso no 0, vento calmo. Baixou e travou, fazendo pouso, vento calmo, está 3896. Controle Salvador, bom dia, gol 1961, cruzando 1300 na Dael Hiromi. 961, bom dia, contato radar, saído da Dael, 0360, direto Leda. Está presente Leda ao 360, gol 1961. Federal 99-72, turn right, heading 070. Right turn, heading 070, Federal 99-72. Can I follow the localizer, ma'am? Yes, you can. Thank you. Dan 3601 solicita ataque. 143, 1330, Galeão. Os 601 autorizado ataque via Índia, com espera a torre no 8 decimal 95, ajuste no 014. 1014, ataque autorizado, ponto de espera no 0, torre 1895, Dan 3601. Rogers, 09972, maintain 3000. Yeah, this is 09972, reduce sun approach and descend to 2000, 781014. Roger, reduce to final approach speed, descend to 2000 feet, 781014. Controle, gol no 961. Gol no 759, copiou o controle? Não pode confirmar o 759. Abandono espera sobre a presente posição, na sua navegação, voando Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste é no 014. A gente vai voar Duna com 1.094, está autorizado até 3.000, confirmado. Firmo. Está autorizado ao 093. No 093, torre 18.95. 096, já. Está mantendo o próximo obstáculo 060. 5973, desça para 4.000 pés, ainda espera sobre a posição ITAP e ajustado no 014. 1014, 9973. Federal 9972, cleared LSXA runway 10, call Salvador Tower 118.95, good land. Roger, clear ILS X-ray 1-0, tower 1-8-9-5. Have a good day, man. Break. Gente, vou comunicar em casa. Ah, Leda. Pois é, Gil, já sou navegação, mando Leda, 1961. Obrigado. Pela 759... Voando direto Duna, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, sexy rate, pistola 0, reporta quando no localizador. Ele atingiu 4000 sobre TAP. 25963, mantenha 4000 pés. Mantemos. Para 759, em condições iguais, tem condições já para o marcador externo, confirma? Então, 759 é mensagem? Sim, amor. Sobre condições iguais, tem condições já para o índio externo? Pessoal, 54 é porte livrando? Agora. Gente, continua descida para 1.700 pés, o ajuste permanece, 9014. Livre pouso no zero, vento calmo. Espera, retoma navegação voando Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste na 014. Foi para quem, hein? E o 5973. Ok, pro de Duna, descendo 3.000 pés, 573. O 1961 chama centro Recife em 1251, secundária 13325. 251, prefeito 25, obrigado. 3171, não escuta? Escuta, senhor. Condição de deixar o 07 livre? Afirmativo, vai coordenar aqui com a manutenção 3171. Certo. Então 3153 na escuta? 3153 na escuta, prossiga. Uma quantos minutos para iniciar o pushback? 30 segundos, senhor. Certo, então aguarde a autorização, tá? 3153. Ok, então estamos aguardando a autorização, obrigado. Brasil 4040 está pronto para o táxi. Eu dei 114, apenas Vitória com 3 horas. Controle de Salvador, bom dia. Federal 9970, descendo via Mari. Federal 9970, bom dia. Se a identificação chega da Mari, desce, mantém o 050. Desce, mantém 050 na Mari, Federal 9970. Solicita, se possível, para o ETAP. Autorizado, ETAP. Tirando ETAP, muito obrigado. Cautela, pois. Provavelmente a aeronave ainda esteja no pushback, ok? Ok, sempre. Azul 4040 pronto para cá. QD 114, Vitória, 3 horas. Azul 4040, mantém a posição e aguarde para iniciar o táxi. Aguardando lá. 3171, confirme, já está iniciando? Negativo, senhor. A gente está com problema aqui com a comunicação com a manutenção. O senhor está conseguindo se comunicar com a manutenção, está aqui. Gente, então mantenha a posição e aguarde. Mantenha a posição e aguarde. Então 3896, mantenha a posição antes da Juliette. Vai mantendo a Juliette, tá? 3896. Azul 4040, livre táxi até o ponto de esperada 1-0, o ajuste 1-0, 1-4, torre no noite, decimal 95, 4040. Livre táxi até o ponto de esperada 1-0, quando lá, 1895, 4040. Alô, Salvador Federal 9972, livrou, você escuta? 9972, Alfa, Kilo, parte 3, que atentou o balizador. Alfa, Kilo, pro 3, balizador. Não, 9972, por aí. Os 963 acima, desça para 2.000 pés, porém informa o tráfego 12 horas, 1.5 milhas, cruzando 2.000 pés para 1.700 pés, será o número 1, o Boeing 737, com 1.709 ground. Afirma, após a passagem do Embraer 190 da Azul, a retaguarda inicia no portão 07, deixando o mesmo livre. E o 3153 poderia simultâneo com o do 07, solo? Negativo, aeronave... Confirmando. Afirmativo, após a passagem do Embraer retaguarda, simultâneo com a aeronave no 07, para liberar logo os dois portões. Ordeno com a equipe de solo, o TAN 3153. Tá bom, simultâneo com o 07, obrigado, vai coordenar o TAN 3153. TAN 3896 vai aguardar antes da Juliette a liberação dos dois portões, o 612 e o 07. Paciente, o TAN 3896. Bruno 759, chama a torre 18.95. 18.95. Torre Salvador, é o Bruno 759. Bruno 759, cheque trem. Tô em contato visual, tem livre pouso no zero, vento calmo. 759, tem checado, livre pouso na carteira dentro. Salvador, bom dia, Azul 4040, próximo ponto de espera 104. 4040, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantenha o ponto de espera, aguarde, 4040. Divo 1, 5, 1 a bordo, 3,50, alternando Campinas. Gente, quando pronto, livre até o ponto de espera da 1-0, torre no 895 e ajuste no 0-4, tá 3153. Ok, pronto, já autorizado então, ponto de espera da 1-0, 1014, TAN 3153. TAN 3171 na escuta? Na sua escuta, senhor. Já teria as informações, POB autonomia alternativa? Alternativa, POB 173, autonomia de 3 horas e 40, alterno galeão, 3171. TAN 3171 segue a aeronave da companhia à sua frente, como número 2 até o ponto de espera, torre no 895, ajuste no 0-4. Preparo para decolagem imediata assim que autorizado, 4040. Está preparado. Eu chamo agora Eliels em 1201. 201, muito grato. Tráfego Salvador, é o azul 4201, informação eco, autorização para... Azul 4201, autorizado Serra Bravo Quilo Papá, via peso 1-0, por base peso 1-6, restante conforme, nível 340, saída da El, Leda, Morte, para decolada 1-0, direita, código 5431, em controle 1208. TAN 3601, solicita para o 195 por... 4-0 milhas. Autorizado, após desvio, já sua navegação usando Leda, TAN 3601. Após desvio, terá condição de voar Motiva, TAN 3601. Retornando com o centro Recife, TAN 3601. Gente, TAN 3601. 759 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 759. TAN 3890, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, via DCT Aracaju, restante conforme. Nível 330, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada 190 com a esquerda, código 5421, controle 1208. Confirme, transponder. 5421. Autorizado, nível 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5421. Correto, chama pronto 02 do pátio 3. Confirme chamar nessa frequência, por favor? Afirmativo. Tá 38 no meio, só voltando? Mais coisa. Após a passagem do segundo tráfego da companhia, ingressa Juliette para o portão 07. Após a passagem do 321 da companhia, prossegue para o portão 7, para 32. Azul 4040, contato radar, saída árvore Lefa, sua para o 340. Salve para 340, árvore Lefa. Pode ir mais Lefa? Obrigado. Obrigado. 4040, está voando em Lefa, está presente. Obrigado. Segue a aeronave à sua frente da TAM, seu portão é 612. Portão 612, vindo na aeronave da TAM. Voo no 759, eu solo voltando? Solo 759. Segue a aeronave da companhia à sua frente, seu portão é 02. Seguindo a aeronave 02, portão, voo 759. Uno, chama sempre Recife, em 1251, secundária 13325. 1251, 13325, TAM 3601. 5973, no solo 05, livra direito 1211, reporte livrando. Tá, vai livrar o 211. Salvador, bom dia, TAM 3153, ponte espera no zero, pronto. 3153, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, TAM 3153. Já 3171 também no ponto espera está pronto. Quente, mantém a ponta espera lá, 3153 ali decola no zero, já tá calmo. Ali decola, tá 3153. 3 da Rio, autorizado Alfa, Quilo Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa, Quilo Pátio 3, central 73. Bom dia, cargo 6570, vai cruzando 50 para o 750. Cargo 6570, assina a identificação de Chega da Mar e desse mantém o 050. Chega da Mar, assina a BD, 6570, 6570. Será 9970, confirme intenções? Confirme, interceptar o lote da 10. Foi autorizado por hoje, dona, senhor. Informo que o senhor encontra-se 5 milhas à esquerda, 5 milhas à direita, afastado. Afirmativo, sinal 9970. Voo no Pro de Duna. Preso no 71, na linha, mantenho no zero. Na linha, mantenho no zero. 3153, decolou 08, controle no 208. 208, bom dia, tá 3153. E o 5973 é a posição 062 do pátio 3. Ok, 062. Confirma para o solo? Pois já, né? 62. É 21 para o galeão, aguarda só um minuto. Vai. 3153, contato radar na decolagem, segundo nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, tá 3153. Quando possível, da EL ou líder. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via UP November 857, moço, restante conforme, nível 360, saída da EL, Leda, Mirumi, decola da 10 com curva direita, código 4-4, controle 1-2-0. Confirma o código. Poderia confirmar o código de transporte, 621? 621, prossiga. Confirma o código de transporte, por favor. 5434 é o código. Autorizado Galeão, Oceano 621, nível 360, Super November 87, da El Leda Irume, decolada 10, curva direita, na zona 5434. Paciente. Correto, chama pronto 05. Camará. 3153 após desvios, vai Leda. Pode vir os dedos, obrigado. Tá 3153. Azul 4040, chega no centro, Recife. Frequência no 2.8, alterna no 35.3. 28853, bom dia. Estabilizou no LOC 09970, passa no descargo. 9970, chama turno no 8.95. 1895, obrigado, até logo. Salvador, bom dia, o Sideral 9970 está na final, estabilizado, baixar travado. Sideral 9970, bom dia, continue a aproximação, pista 10, aguarde autorização de pouso. Segue na aproximação, aguardando autorização, Sideral 9970. 3171 decolou ao Zuno 1, 120.8. Alguma possibilidade de voar ali, senhora, da presença? É a saída, Tan 3171. Federal tem livre pouso, vento calmo. Livre pouso na 10, federal 9970. Informação é com a posição número 3, bom dia. Na 963, bom dia. Guarde um minuto, Copa Galeão. Na sua escuta. 71. 20 milhas. 10, após desvio, vai dar El. Não vai ser possível, deve estar exatamente a 20 milhas. 10, na 3161, agora entendido, 20 milhas, após desvio, vai Leda. Após desvio, vai Leda, 3171. Vai levar na última, Sideral 9970, 211. Entendi. Alfa Salvador, bom dia, o Sideral 9970 está livrando e já está na Alfa. Azul 4201, puxa a sola, chama para o táxi. Puxa a sola, chama o táxi, 4201. Sideral 9970, táxi autorizado, Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, alguma posição prevista? Quero desamparar 2010, autorizada final do procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. Pode 3, fica atento aos sinalizadores, produção prevista 6 Lima. Ok, prevista 6 Lima, atento aos sinalizadores, Sideral 9970. Gol no 963, pronto para cópia. Prossiga o 963, gol. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Ilúmina, per November 857, após a posição Moço. A subida será da El, Leda, Irume, com a primeira curva à direita após a decolagem em pista 10. Código transponder 5445 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, Irume, per November 857, e após a posição Moço. Fala no perfil da El, Leda e Irumi, após a colagem, curva à direita da pista 10, zona 5445. O controle de CN 12A decimal 8, gol 1963. Apenas o transponder 5445. 5445, aloca, gol 1963. Correto, chama para puxar acionamento, 1963. Vai reportar, obrigado. Ionite 101 ao foco. Ionite 101 ao foco, vamos lá e vamos dar contato. Estou 3171, voando Leda. Livre 6570, número 1 na aproximação. Ok, livre a velocidade, número 1 na aproximação, 6570. Salvador, Chené 1225. Prossiga. É só para informação, o AT-Zerto está informando pista fechada. Gente, obrigada pela informação, estaremos atualizando neste momento, a pista já encontra-se operacionalmente, operacional, ok? Obrigado. Fala, Salvador, bom dia, voo 1093, autorização com fim. 1093, um minuto, cópia com fim. Corda, sério, prevista? Agora elefa, agora elefa. Certo. 3125. 5135, agora 3171. Para o táxi, azul 4201, alterna Campinas, correção, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 35, POB 1117. Azul 4201, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1014, azul 4201. Ei, via Índia, da ponto de espera, quando lá chama 2895, 1014, ajuste azul 4201. bombardeio azul 4201 no ponto de próximo ponto de espera pronto. Azul 4201, bom dia, autorizado ali a decolar pista 10, vento calmo. Autorizado ali a decolar na pista 10, azul 4201. Segura 093, pronto, cópia. Alça cargo 6570, estabilizado, localizado no 10. 70, chame a torre 198, decimal 95. 295, bom dia. Salvador, bom dia. Alça cargo 6570, IADS da pista 10. Alça 6570, ajuste 15. Continua a aproximação, aguarde autorização de pista. E aí, continuando a aproximação, aguardando o parafuso, 6570. Salvador, 3890, está no pátio remota, parafuso back e acionamento, posição 2, momento. Sim, tem 3890, aguarda. Decolou aos 2-2, confirma a informação, colidiu com pássaro na decolagem? Afirmo, colisão com pássaro na decolagem. Poderia afirmar mais ou menos a posição na pista? Da altura da Fox, mais ou menos, azul 4-0. Ciente, solicitarei a revisão da pista. Ciente, chame controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Passamento 5-7-0, copiou a informação? O tráfego decolou, colidiu com pássaro na pista. Ok, sim. Tome na DA. Só valeu, senhor. Agora reportou colisão com pássaros na decolagem e impraticabilizamos a pista, o 6209. Frente, vai posição aguardar, então 62, vamos ter uma previsão? Ainda não, mas assim que tiver o passo, apenas para evitar a queima de combustível e perder tempo no ponto de esperar. Ok, muito grato. 570, conforme a legislação prevê, a pista está impraticada. Reporte prosseguimento de aproximação perdida. O ABS 6570. Ok, o ABS a cargo 6570 está arremetendo. O azul 4201 solicita a posição da Elmo Motiva para livrar formação na proa. O ABS 6570 está acendendo para 2.000 pés. 2.000 pés em frente, chama o controle 1208, ABS. 208, ABS. A Mantenha hold pathway over pelo position 605 level 050. Ok, holding pattern over pelo position 650. Copy Controle de Salvador, antes da cargo 6570, está mantendo a proa da pista, 2.000 pés. Alta 6570, mantenha a proa até 2.000 pés, após 2.000 pés, curva esquerda, proa 350, limite radial 030 de Salvador. Ok, curvada esquerda, proa 350, limite é a radial 030 de Salvador, 6570. Europa 083, mantém hold pattern over pelo position due to board strike over runway 10. Runway 10 not available. Ok, we'll hold over pelo position 550, Europa 6570. Afirmativo, 6570 tem condições de voar para Simbra, fazer espera em Simbra, aguardando a liberação da pista? A senhora tem condições de estimar o tempo de espera? Aguarde. A 570 tem estimado 5 a 10 minutos. Perfeito. Podemos subir um pouco mais? Voo 0993. Mais um minuto cópia, por gentileza. Ok. Solo Salvador, Janeiro 6225, formação Eco, nível 380 para Brasília. Janeiro 6225, ciência número 2 para cópia, Brasília, informação curso é Golf, aguarde cópia. Sim, informação Golf está na posição 9, Janeiro 6225. Salvador, bom dia, o Azul 2775, Oceano da Golf. Azul 2775, Oceano Identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 080, quem negar na 015. 0080, 1095 na justiça, Azul 2775. Salvador, azul 2775. Prossiga, azul 2775. Poderia confirmar a condição da pista? Azul 2775, a pista encontra-se impraticável por mais no máximo 10 minutos devido à colisão com o pássaro com a aeronave que decolou. Ah, tá, assim é de azul 2775. Azul 4201, chame o centro Recife, frequência é ano 25.1, alterna no 33.25. Recife 251, negativo 3325, azul 4201. Azul 3570, apenas informação de tráfego, a sua posição de 6 horas e 7 milhas, mantendo o nível de voo 050, 2332 da Europa, fazendo espera sobre pelo. Ok, nós estamos curvando à esquerda para cima do Índia Serra, mantendo 4 milhas. Europa 083, formation traffic, 9 o'clock, 7 miles, maintaining 4,000 feet, hold over, over Índia Serra. Roger, we are over Belo now and starting the hold, and we have a starting assistance for the bar. Para pushback, acionamento, sir. Posição número 3. Nascente, é o número 3 no setor. Aguarda. Ok, então vai aguardar. Outro 93. Vamos ter uma previsão para o 3890? Poxa, é 6211 na escuta. Alô, seu, consegui. 6219 inicia, coordenação aqui pessoal é ponto táxi, o 6219 da Xené. 6219. Então 389043 inicia, coordenação aqui pessoal é ponto pro táxi. Autorizado, reportará o seu táxi. Oi, Xené 6225 na escuta para cópia. 2309. Só. Então, é a recepção 140, não podia, cara, 140. Táxi. Repartáxi, vamos lá na frente. XN6225 na escuta para cópia. Escuta, XN6225. Bom, XN6225, autorizado Brasília, livre voo 380, decola da pista no zero, primeira curva à direita. Prefira sair da boa transição Elefa. Em Elefa intercepta a aerovia Pesulu no 7. 5454, eu transpondo e o controle em 120, décima 8, Oceania 6225. Autorizado Brasília, nível 380, Pesulu 17, decola pista 10, curva direita, arbo Elefa. Transponder 5454, 208, transponder Oceania 6225. Correto, Oceania 6225, após quando pronto para se pushback acionamento 09, portão. Está pronto para o push acionamento na 9, Xené 625. Gente, aguarde no setor 625 do Xené. Ativo. Azul 2775, a fim de evitar tráfego, tem condições de livrar nível de voo 210 para o 060? Está livrando o Azul 2775, 200 para o 060. Polícia Salvador, eu passaria do 2229, vai ter espera em Mari? Ativo 2229, é o número 4 na aproximação. Há necessidade de redução de velocidade? Confirma a velocidade, 2229. 180. Confirma? 180. Tem a velocidade, sem incrementar no descida, passaria do 2229. Vai ter que o tráfego... Tá ok, vai manter 180 nós, mesmo na descida, vai manter essa velocidade. 2229. Aguarde Alfa que você encerra. Afirmativo, no aguardo Alfa que você encerra. Azul 3,000 feet. Down 3,000, Europa. Reaching 2,000 feet, Alpha Chicago 6570. Alpha XCR, apenas confirmando o gate solicitado é 1-0. Afirmativo, gate 1-0. Gente, mantenha a posição para 3 aguardando. Ok, no aguardo. Voo 1649, informação Fox Trot, bom dia. 1649, excelente identificação, autorizada a chegada bom, se desça para nível de voo 090, reduz a velocidade para 2509, número 5 na aproximação. Bom, 090, 2509, 5 na aproximação, 6590. 570, tem condições de interceptar o localizador? Afirmativo, está curvando à esquerda, toma interceptação. Europa 083, veteran 4663, maintaining heading 240. 0195, ponto espera 2295, 6219. Paulo Gol 1093, Stan 256, 12h58, Guarulhos. Heading to 40, are you able? Yes, heading to 40 now, I'm back. 093 segue o... É, pois a Avianca como número 2 no ponto de espera chama torre, 108 decimal 95, altímetro no 0 no 5. Segue na Avianca, 1895, bom dia. 2775. 57 a bordo. 3 horas e 10 minutos de autonomia. Alternando Fortaleza, instruções táxi. Então, 3890, táxi em frente, segue Bang da Gol como número 3, no ponto de espera chama torre, 108.95, altímetro no 0 no 5. Segue o Bang da Gol, 1895. 083, se testar pela clássica, turn left, head 120, e pode ser chama Left heading 120, until you establish localizer, Europa. 6570, chame a torre, 98, decimal 95. 1895, 6570, obrigado. Após a passagem da cena da VAC, livre o chuveque em adicionamento, agora na minha 3203. Afirmo. Chame a 225, solo. 225. 09 é o portão, inicia a coordenação equipe de solo, reporte para o táxi, o Oxenemia 225. Inicia o Oxenemia 225, reportar para o táxi. O portão que se encontra é o 09 mesmo. Afirma. Sente. É 3 descendo do 2006, clear to final, IOS. That's right, 083. Okay, tell you the driver now, clear for ILS, down 2000. Azul 3775, está autorizado direto do Duna, descer para 2010, se possível, incrementar a velocidade do sequenciamento. Gente, autorizado no 2000 ILS, incrementando a velocidade, Europa 0877. Europa 083, complete final, contact tower 118.95. 118.95, Europa 0. Guardando, 6570. Bom dia, voo 9093, ponto espera, pronto. Gente, no 093, mantenha ponto espera. 060, tá mantendo 209, tá bom? Azul 3775, confirma essa velocidade. 209 e acelerar para 240, azul 2775. A saída do 2229 vai seguir tráfego a essa posição de 2 horas, 20 milhas, rumo nordeste, mantendo 200 nós. Velocidade é critério. Gente. Informação Gol, pronto para a cópia, bom dia. Zuno 1 aos 38, 1208. 208, 621 no voo. 070, 649. Canem 2-1-1, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Delta, autorizado direto Lida. Sem direto Lida para o nível 360, chanel 6-2-1-1. Dique. Olá. Piru, abraço. Piru. Passaria do SUS 229, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, passaria do 2229. Bono 649, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 649. Passou 3 aqui? 7. Abre 6570 aos 40, direita 1211. Direita 1211, grato. Poxa, né? 6225 para o táxi sem a voz do pulo 12, 3 horas manhã. Chame a 225, táxi autorizado inicialmente até através do portão 62, aguarde para prosseguir. Táxi até o traverso 62, chame a 625. Stand by, runway vacated. Pono 649, reduz a velocidade para 2209. 2209, 649. The wind is calm. 3191, eu vou direto. Salvador, muito bom dia, é o Azul 4958. Azul 4958, acione identificação, vem na proa de Mari para chegar da Mari e reporte para a descida. Minha batida, tá voando proa 350. Mais um minuto, eu voarei Mari. Estou aguardando um pouquinho aqui devido a informações. 958, contato radar 095424, reporte para a descida. Tá, Mari. Você me escuta? Tá, 3890 na escuta da Torre. Via Upper Zulu 107, New Joe 360, saída Arbor, Elefa, decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5451, controle operando em 120, decimal 8. Já nível 360, saída Arbor, transição Elefa, aeronave Upper Zulu 107, decola pista no zero, curva à direita. 5451, eu transpondo em 208, é o controle de saída. Correto, pode pronto, boa noite, 65. Quartarão. Tá 3890 na escuta? Traverso 62. Sétima até a posição 6225. Chamando? Tá 3890 na escuta do solo? Afirmo. A gente tem condições de táxi um pouco mais à frente, o 3890? Afirmo, o voo tá saindo agora, estamos indo pra posição dele. Grato, 1895 a torre, vou viagem. Ok. Rasta 6570. Rasta cargo 6570 ao solo. Rasta 6570, confirma escuta do solo 211.